Paz do Senhor, você sabe guardar segredos? Não existe escola para aprender a guardar segredo. Nós guardamos segredos que são contra nós mesmos. Os segredos que são contra os outros parece que não guardamos. Segredo é solitário. Não existe segredo entre dois. Deus guarda um segredo, que é o dia da volta do Messias. Um dia um homem pediu para um professor de lutas ensiná-lo, e esse professor sabia 100 golpes, mas ensinou só 99. O aluno era muito orgulhoso, desafiou o mestre e pensou que ia ganhar na luta. E nela, o mestre usou o 100º golpe e matou o aluno. Deus, que guarda esse segredo, ele vai revelar um dia. E quando for revelado, os mortos ressuscitarão, uns para a vida, outros para a morte eterna. Não desafie o seu mestre. O segredo de Deus, quando for revelado, tem que ser para a tua vitória, não para a tua destruição. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.